para alguém que a consciência leve. Ah, há semanas que tudo bem, há semanas que é seca pura. Há selvagens que são do bem. A sequência do filme muda. Milhões de anos no não trai, você sabe, sentimento não trai. Sentimento não trai, você sabe, sentimento não trai. Sentimento não trai, você sabe, sentimento não trai. Sentimento não trai. Anos luz podem curar o que alguns segundos na vida podem representar. O erê é a criança, sincera convicção, fazendo a vida com que o sol nos traz. Você sabe, sentimento não trai. O bom sentimento não trai. Você sabe, sentimento não trai. O bom sentimento não trai. Você sabe, sentimento não trai. O bom sentimento não trai. Você sabe, sentimento não trai. O bom sentimento não trai.